Exemplo: organizar uma reunião através de uma agenda compartilhada. Demonstra a sequência de possíveis passos entre o usuário e sistema associada a um curso alternativo de ações. Portanto, um caso de uso pressupõe que a tecnologia está sendo utilizada.